operador frequência 118, decimal 6. Gol 955, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. 050-613, via Bonf. Controle Salvador, Papatango Mike Bravo Yankee. Papatango Mike Bravo Yankee, contato radar na decolagem, via saída Arvo 1, sub e mantém nível de voo 200. Arvo 1, nível 200, Mike Bravo Yankee. Passou e leva Azul 2783. Azul 2783. Chama o Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, chama a Azul 2783. Papatango Vitor Sarapel, quando possível, sinal de pouso. Confirma o motorista? Azul 49, eu estou no solo 06, livre na Eco, chame 211 no solo Salvador. 211, ô Cataleta. Azul 49, eu estou no... Azul 491, Alfa Juliette, botão 01. Alfa Juliette ou não? Chalé 6312, complete novos procedimentos, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 286, boa. Alfa Palma Charlie, prossiga. Mano Pantera, tá vendo o bicho? A estrutura está dando metade. Capitão Vitor Charlie Hotel, plano de voo modificado 1108, tudo em condições visuais para nível de voo 065. Tá, Romeu Charlie, pronto, 4. 3-0 Vitória da Conquista, via alta do plano de voo, nível 1105. Decolada pista no 7, curva direita, corredor axé. Restrito ao número PES até o farol da barra. Aciona 5401, controle 119, decimal 8. Triplo total, meu Charlie autorizado, acionamento, faz 4 unidades. Oceano 63, modulo solo azul 1, livre à direita, taxi Foxtrot, chamo solo Salvador 1, 2, 1, 1. Direito 2, 1, 1. Sérgio, para a descida. Ajuste padrão. Oceano 63, 1, 2, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2. Capitão Vitor Charlie Hotel. Capitão Vitor Charlie Hotel, 57 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém-se em condições visuais, nível de voo 065, para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Afirma o voo. Tá pode continuar a descida? Dona C55, desça para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reposta pesado. 2013, vai encontrar estabilizado com o voo no 755 no ILS, tá? Salvador, Papatango Mike, cabeça para transporte, utilizando o novo adicionado. Papatango Mike, Bravo Yankee, ciente, sub, mantém a nível de voo 200, agora transferência. 200, aguardando transferência, Mike, Bravo Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, deu 50 pés visuais para 1.000 pés, reposto para o Tupã. Romeo Oscar Mike Yankee, autorizado, isso é para 500 pés. Espera, o Papa Romeo Charlie. Então, 3304, voo Alagoinhas para interceptar a chegada Bonfim, desça para o nível de voo 050, ajuste padrão. 050, Patatango Mike Bravo Yankee, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 1260, alterna 1288, Mike Bravo Yankee, obrigado. Bom voo. Gono 755 está estabilizado no ILS da 10. Gono 755, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.6. 86, Gono 755, obrigado, bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado. 755, capturou o localizador da 10. 755, ajuste ativo 203, reporte para a Índia Serra. Passar a Índia Serra, 175. Tenente, mantenha-se condições visuais na escuta do controle. Índia Serra, baixar travado. 1755, pouso autorizado, pistola 0, vento 040 graus, 0629. Teve pouso na 10755. Não tinha autorizado nem manter pistão na 7. Que para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. Pronto. Grano, 1-1-1-755. Torre Salvador, Oscar Mike Yankee, passando o Oscar Mike Yankee, altímetro 01, tráfego 19, estado. Está autorizado o cruzamento da final da 1-0 da presente, reporte girando base. Informa o tráfego, Charlie 2-1-0, vai iniciar na pista 1-7 e ingressará no corredor Axé a 1000 pés. Sim, Oscar Mike Yankee está voando a base pela direita da 1-7 da presente, está mantendo 100 pés. Papá Romeu Charlie informa helicóptero, é um Sikorsky 76, agora abandonando o corredor Axé para o cruzamento da final da 1-0 a 500 pés. Está autorizado a decolagem de pistão 1-7, vento 030 graus, 059. Ono 095, formação em curso, hotel. Está nas mudanças do altímetro, agora para Ono 03. Confio de pronto, corte. Pronto, corte. Ono 095, confio de autorizado, via rota do plano de voo, nível 360. Subida Arboruno, transição Elefa, curva à direita após a decolagem. Zona 5402, controle 1-1-9-8. 0, confirma Delta 10, Arbor 1, eleva, curva direita. 4552, 19.8. Mano 5402, código. 4502. 5402. Bom dia, 13279, tem informação Golf. Poderia nos informar para nós sair do Guarulhos da aerovia proposta antes do Luna Zero? São voando, transição ótima. São voando, ótimo, obrigado. Luna 095, copiou o código, transponda 5402. Positivo, 402. Correto, chame para a pushback a sonda. Camará. Mike Yankee, autorizado, final da 17, chame, tem checado. Gente, eu acho que a Mike Yankee, plantará no seu chefe de trem. 12796, decolagem autorizada, pistão 0, vento 040 graus, 049. Decolagem, autorizado, na frente. Acorda, meu Charlie. Autorizado, direto de Vitória da Conquista, subir uma torre em vez de voo no 05. Acorda, meu Charlie. 05, direto de Vitória da Conquista. Mike Yankee tá na base, já na giração para o 17, com o trem embaixo e travado. Acho que o Mike Yankee é avistado pelo autorizado cabeceiro 17, vento 020 graus 059. Gente, nossa, que o Mike Yankee livre fosse. Azul 2796, decolado aos 25, chame controle de Salvador, 119.8. 19.8, tenha um bom dia. Zero quatro, desça para 2500 pés, ajuste no 03, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no 0, está estabilizado. 2500 pés, mantenha inicialmente o perfil, tá 3304. Ok, 2500 pés, desça para 2500 pés, sem restrições. Salvador Departure, good morning, Azul 2796, Conde Departure. Azul 2796, radar contact, Conde Departure, climb to level 170. Climb level 170, Azul 2796. Só 3304, tráfego 1 hora, 33 milhas, rumo Nordeste, mantendo no 1500 pés, um Papa 28 Romeu. Papatango, Juliette, Zulu, Charlie, tráfego 11 horas, 3 milhas, rumo sudeste, descendo para 2500 pés, Airbus 320. Romeu Charlie, quando é possível estimar de pouso? Romeu Charlie, estima o pouso 1240. 1240, sente, graças. Campinas autorizado, via rota do plano de voo, nível 320. Expiração, voo Uno, transição ótima, curva à direita após a decolagem. 5406, transponder, Uno, Uno 9, decimal 8, controle. Correto, com esse 299, chama para pushback acionamento, portal 01. 01, Tango Juliette, Zulu, Charles, em condições de descer o nome do país? Afirmativo, descendo para o nome do pé, Zulu, Juliette, Roger. Certo. Para o Fox, até 2000? Plano 3604, até 2500, aguarde a descida para 2000 pés. O tráfego anteriormente formado, agora em descida 1000 pés, aguarde. Descida 2500, aguarde. Juliette Zulu Charlie, corrigindo, já iniciou descida para 1000 pés? Gente, o tanto 3604 é autorizado a descer 2000 pés, reposto receptando o custo do localizador. Vou parar no localizador, descer 2000 da 3604. Gente, reporte visual com a Ciasa, Juliette, Zulu Charlie. Localizador, usa 3304. 3304 completo, chame torre 1 no 8 decimal 60. 260, fazer falar. Usa 3304, está sobre 36. Tó 3304, 1003 no ajuste, reporte índia certa. Reportará. Juliette, Zulu Charlie, vou direto a Ceasa. Rádio Serra, TAN 3304. TAN 3304, uso autorizado, pista 90, vento 030, grau 0629. Qual vento? 030 graus, 0629. 030 com 62. O Patango Juliette, Zulu Charlie, chame torre 198 decimal 60. Torre Salvador, 198 decimal 60, Juliette Charlie, obrigado, bom dia. Passando Juliette pelo Charlie, 8 milhas, setor noroeste. Patangos Juliette, Zulu Charlie, ainda no avistado, 1013 no ajuste. Mantém-se condições visuais, autorizado o ingresso final no 7, reporte na final estabilizado. 7, autorizado ingresso final 1-7, reportarei estabilizado, Juliette pelo Charlie. feedback, acionamento 09. 095.09, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque. Salvador Juliette, Zlotiali, final, pista 17, 3 milhas, baixada e travada. Gente, o Juliette Zlotiali continua a aproximação, ainda não está. Juliette, Zulu Charlie avistado por autorizado na 7.040 graus, 062 anos. Limitoso, pista na 7, Juliette, Zulu Charlie. E qual é a parte? Seu 5. Sim, gente, parte 5. Juliette, Zulu Charlie, Solos 4-1, livre à direita, frequência livre, boa. Autonomia 3 horas e 13, Campinas. 95, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi em Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre em 118.60, que é legal no 0 no 3. 0 no 3, táxi Pátio Índia, ponto de espera, chama no 860, vou no 09. Palmas, Charlie, mantém o número 5, que forma que eu tenho agora vai até 60 milhas. G3179, mantém a posição, estamos em coordenação com 106 para a autorização do seu plano. Após a passagem do Boeing da Gol, sua retaguarda, tráfego está cruzando para o portão 4 agora. Após o mesmo ingressar na táxi em Índia, está livre, seu pushback, chame o táxi. Após o mesmo ingressar na Índia, está livre, está 2 na mais. Bom dia, 2 Salvador, voo 095, espera pronto. 095, pistola 0, decolagem autorizada. Pé 020 graus, 08 nós. Decolagem da pistola 0, voo 095, confirmar o vento. Vento 020, e com 8 nós. Pode ser, obrigado. Autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 320. Subtração voo 1, transição Montima, curva à direita após a decolagem. 5437, transponder, 1198, contra. Cotejamento no portão 10, livre que estiver funcionando, chama o táxi. Base sobre via Arbo 1 para nível de voo 360. Ok, via Arbo 1 no 360, voo 10 na. Táxi do 4299, estamos com 102 a bordo. perdão, 117, autonomia de 4 horas de 2, vai estar na confins. Azul 4299, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da 1-0. Próximo ponto de espera, Torres 118, decimal 60, NH 1-0, 1-3. Azul 1-3, autorizado via Índia, ponto de espera 18-60, 4299. Detalhe, serviço radar terminado. 55 milhas, setor sudoeste de Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 1260, caso negativo, 128, decimal 8. Alô. Agora azul 4299, ponto para pronto. 3 horas e 55, bom sim. Autorizando 79, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio em Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 1, no 8 decimal 6, continuando no 0, no 3. Pátio em Índia, ponto de espera 18,6, da 3179. Zona 71, sem identificação, deixa 4 mil pés na prova de bom, se ajuste de altímetro no 0 no 3. A 299 decolado 253, chama o controle, Salvador 198, bom voo. 198, obrigado. Salvador azul 4299. Azul 4299, contato na decolagem, sub aviação voo 1, para nível de voo 320. São voando 320. Gol 1095, chame centro de Recife em 126.0, caso negativo 128.8. 260.288, bom dia. Sete-nove, decolagem autorizada. Vento, 020 graus, 062 nós. Mantenha perfil de saída e aguarde. Eu vou informar para o seguinte, TAC 5 na Baité, em funcionamento. Linha nacional de Champagne. Origina 71, no afirmativo, deixa 2 mil pés, autorizado o final do procedimento em linha sexuída. Pista 10, reposto no curso do localizador. Origina 10, 2 mil pés, reforçarei no localizador, voo 2171. Controle, Salvador, bom dia. Voo 1960, informação, hotel. Voo 1960, bom dia, sala de identificação, desça nível de voo 050, via chegada, Bomed 1. 050, Bomed 1, é possível também, quase na prostituta? Bom, 1960 negativo, vem na prioridade de TAP, para interceptar a chegada do Bomed 1. Ok, TAP ajudou bastante, obrigado, bom, 1960. O 4299 autorizado vai na prova de Pubave. Acho que eu vou fazer um vento 030 graus com 7 nós. Então, do decorro da 7 dá 35. Ok, seguinte, acho que eu vou fazer autorizado ali e manter o 7. O 4299, chame centro do Recife, 128 decimal 35, caso negativo, 125 decimal 1. O 35, primária? 128 decimal 35. 2835, secundária? Secundária, 125 decimal 1, o azul 4299. 4299. Chanel 6311, contato, ação e identificação, desça 4 mil pés, via chegada é bom, se ajuste de altímetro, 1903. Negativo, Chanel 6311, é o número 3 na aproximação, autorizado vai na prova de pelo. O controle Gol 2171 para modificações das regras da proa da rotatória. Gol 2171, plano IFR cancelado agora, 1013, recuperou da rotatória. Bom, recuperou da rotatória, Gol 2171.